você dormir com traços de alegria. Deve ser sonho bom, perfeita harmonia. Quero poder entrar nesse sonho e viajar contigo pra qualquer lugar. Despertar do sonho em que amamos muito a vida.